Começa agora, Santos Podcast, com Felipe Barreto e Marvelous Sissoli. Olá, meu nome é Felipe Barreto e tocar na igreja é mais complicado do que você imagina. Aqui é o Marvel e outro tempo doido. Naquela época, uma música só tinha várias melodias. Exatamente. Então, nesse podcast, nós iremos falar sobre a história da música católica e a evolução dela. Como aconteceu, como surgiu, como que foi crescendo a área musical dentro da Igreja Católica para chegar até os dias de hoje. Falar um pouco da divergência que tá tendo aí entre as músicas católicas e músicas evangélicas que alguns católicos tocam aí dentro da igreja. Acendo as fogueiras que nós já voltamos. Desde um brado de guerra se ouviu. Então vamos lá, galera, vamos falar então um pouco aí do começo da música católica aí, dos anos 60 aos anos 80. É, vale a pena a gente reforçar de que se não tivesse acontecido o Concílio Vaticano II, eu acho que a gente estaria na mesma situação da época da minha bisavó. Porque antes a missa era em latim e o padre ficava de costas, né? E o povo só recebia o sinal para poder falar amém. Então a missa, ela era em latim e era rezada. Então assim, não tinha muita animação, né? Era só aquele negocinho assim, o padre lá. E aí chegava, acho que o Coreia fazia um sinal e a galera falava amém. E era só isso. Então assim, ó, o Concílio Vaticano II, ele aconteceu a convocação, né? O concílio, no dia 25 de dezembro de 1961. É, foi em 61. É. Isso, e aí o Papa iniciou o concílio no dia 11 de outubro de 62 e foram realizadas 4 sessões, ou seja, 4 reuniões, e a última foi em 8 de dezembro de 1965. É. Quem convocou o Concílio Vaticano foi o Papa João XXIII, e em 65 já tinha trocado pro Paulo VI. Teve até uma mudança de papas aí durante esse Concílio Vaticano II. É, porque o concílio, é importante dizer, e não deve ser nenhuma novidade, mas o concílio, ele renovou a igreja por completo, né? Exatamente. Porque antes, qualquer lugar que você tivesse, a missa era em latim. Sim. E tinha todo aqueles ritos. Ou não, acredito que não tenha sido diferente dos ritos que é hoje. Mas acontece a grande mudança, o que fez, né, o católico ser mais participativo foi da missa ser rezada de acordo com a cultura do local. Isso, aí no caso a missa começou a ser celebrada na língua daquele país. Isso, né? Que nem aqui no Brasil, português, nos Estados Unidos, inglês, assim por diante. É, e assim, o concílio deixa bem claro que é importante preservar a cultura. Tipo, ele fala um tópico lá na parte da liturgia que fala sobre isso, né? Que é bem no sentido assim, se o instrumento, por exemplo, o que a gente costuma tocar aqui em São Paulo é com acessibilidade mais fácil, sei lá, um violão e meia-lua. Lá na Bahia, se você tiver um instrumento tipo um tambor, um tamborino e um pandeiro e não sei o quê, a missa ela pode ser tocada com aqueles instrumentos. Tanto que uma missa afro, cara, ela choca um pouco, hein? É, que ela é bem diferente, né, cara? Até os instrumentos, o ritmo das músicas, eles mudam, a forma de cantar, a forma até a vestimenta do padre ali, de quem tá ajudando na celebração, é diferente do digamos, do tradicional, né? E pra nós, a gente de São Paulo, a gente se choca um pouco, porque ele é bem das origens africanas, sabe? E aparenta uma coisa de umbanda, então choca um pouco no começo, mas é uma missa normal. A missa afro, ela é isso, ela tem cultura com base das origens da África. Então é importante a gente começar por aí. Que a música, ela dá os seus primeiros passos graças ao Concílio Vaticano II. Aí começaram a surgir alguns cantores católicos aí entre 60 e 80 com alguns CDs novos, gravando músicas para a Igreja Católica. É, a gente poderia falar dos primeiros discos, né, das primeiras gravações e tal, mas eu acho que a nossa intenção aqui é de falar sobre a popularização das músicas, né, e isso veio acontecer graças ao padre Zezinho. Isso. O padre Zezinho, que tinha acabado de ser ordenado aqui no Brasil, ele começou a fazer, acredito, uma missa diferente, missa toda animada. E a Paulinas, a Comep, ela se torna assim, uma das principais distribuidoras de música, né? E ela dá esse primeiro passo com o Padre Zezinho. Exatamente. Podemos até dizer que o Padre Zezinho foi o primeira pessoa que gravou um disco com música católica, né? Não, então, ele não é o primeiro a gravar um disco, mas foi graças a ele que a música católica passou a tomar uma dimensão maior. Ele não é o primeiro a gravar um disco, mas ele é o primeiro a dar proporções gigantescas para a música católica em geral. Com o Padre Zezinho, a campanha da fraternidade passou a ser divulgada através de disco compacto, né? Onde que vinham as primeiras músicas com participação do Padre Zezinho, claro. Uhum. Na campanha da fraternidade, já aparece bem essa galera. Padre Zezinho, a irmã Miriam, outras pessoas aí, entendeu? Sim. Então assim, começa-se a ter uma grande distribuição de música pelas comunidades, né? Certo. Lá pra época de 70, entre 73 e 79, depois das músicas da campanha da fraternidade, que passou a ser um disco compacto, né? As pessoas passam a ter conhecimento da renovação carismática, que é lá com o Padre Eduardo, da Associação do Senhor Jesus, ele mais um outro padre, e trouxeram a renovação. Tem um outro padre que começou também a se envolver no meio da musical aí, também foi o Padre Jonas, né? A comunidade de Canção Nova tava começando a... tinha acabado de ser criada ali, tava engatinhando ainda. E em 77, o Padre Jonas lançou o seu primeiro CD, né? Aí tem Padre Jonas, Padre Zezinho, a gente vai ter essa galera de padres, assim. E aí a música começa a ganhar proporção ainda maiores quando se lança o Louvemos ao Senhor, que é o livrinho de cânticos. E um pouquinho antes do Louvemos, assim, eu acho que foi até uma inspiração para criar o Louvemos, foram os festivais de música católica que o Padre Jonas organizou. Ah não, mas isso daí foi para animar a galera, tipo, para incentivar. Entendeu? Isso, e aí foram da onde mesmo surgiu o Eugênio Jorge, né? E foram nesses festivais que saíram a música Escolhida, Vem Maria Vem, Te Dar a Paz, Quem é Essa que Avança Como Aurora, saíram todos desse festival aí que o Padre Jonas organizou. Que são as primeiras músicas que estão no Louvemos, né? No livro Louvemos o Senhor, que é a coleção de músicas escritas. É interessante que o Louvemos, isso dá muita divergência. Os cantos do Louvemos, no começo, ela tinha muita música evangélica, tá ligado? Sim. Então assim, quando começou o Louvemos, começou com essas músicas, tinha uma banda que eu não sei como se chamava na época, mas é a banda que a gente vinha a conhecer como Agnus Dei. Eles foram convidados pelo padre Eduardo, da Associação Senhor Jesus, para sair aí pelo Brasilzão, entendeu? Para evangelizar. E nisso surgiu a oportunidade do padre de fazer o Louvemos, e boa parte de tudo que era tocado e cantado era interpretado por essa banda Agnus Dei. Mais pra frente, a banda Agnus Dei é chamada pela Paulinas. E aí é a renovação pra Paulinas e uma oportunidade excelente pro Agnus Dei. Eu arrisco dizer que a Agnus Dei, além de ser bênção na vida de muita gente, ela foi a banda, ela ainda é a banda que mais fez músicas, se tocava nas missas. Cara, quando eu comecei a participar, depois é que eu fui descobrir isso, né? Mas havia missas que era o repertório Agnus Dei, cara. Só tinha música da Agnus Dei. Você começava com um canto de entrada e terminava com um canto final, só Agnus Dei. Sabe o que é interessante da Agnus Dei? Que a Agnus Dei não tinha toda essa sofisticação que Vida Reluz, que essas bandas hoje têm. Não conheço ninguém, mas ninguém, que faz ou que fez composições com aquela relevância e o jeito de tocar, cara, era um jeito muito simples. Qualquer um consegue tocar no estilo do Agnus Dei. Uhum. Ninguém conseguia fazer como a Agnus Dei fazia. E no caso da Agnus Dei, ela foi fugir um pouco aí do Padre Jonas, do Padre Zezinho, Por causa que, assim, enquanto o Padre Jonas e o Padre Zezinho estavam lançando CDs falando de Deus, falando da igreja, falando de Nossa Senhora, a banda Agnus Dei começou a mudar a própria forma de celebrar missa, né? Não era só o CD que eles estavam lançando. Eles estavam realmente pegando música e dando forma aí ao jeito que teria música enletrada, música do Glória, dentro da missa mesmo. Tá até uma galera que zoa, né? Ah, isso aí é música da época não sei do que, que papapá, que não sei o que. Mas é graças a esse estilo que a gente tem aí bandas que vieram mais à frente com uma renovação de arranjos, né? Mas foi graças a Agnus Dei. Desde que um brado de guerra choveu. Depois que surgiu a Agnus Dei, que começou a fazer toda essa revolução aí dentro do meio católico, começaram a surgir outras bandas, né? Exatamente. No mesmo conceito aí do Agnus Dei. A gente começa a ter aí a Kelly Patrícia, a irmã Kelly Patrícia, o padre Joãozinho. E não só isso, né? A gente também teve a criação da Kodimuk, que foi uma outra gravadora aí, que na verdade Kodimuk nada mais é do que uma cooperativa de distribuição de música católica. Na minha opinião, ainda quem dominava o mercado era Paulinas. Paulinas, ela sempre dominou o mercado. Então, assim, pelo menos para esses lados daqui, entendeu? A gente só vai ouvir falar de Kodimuk quando vem à tona Anjo de Resgate, entendeu? Porque antes disso daí não se tem muita informação. E também até porque, assim, quando sai um cantor bom, cara, eu não sei como é que... Acho que hoje não tá assim, né? Mas pelo menos lá para 90, essas épocas assim, uma música, ela demorava muito para uma comunidade passar a conhecê-la. Sim. Demorava muito. Então, tipo assim, quando a gente ouvia falar de Perfeita Quem Te Criou, entendeu? A música já tinha sido lançada há 3, 4 anos atrás, entendeu? Certo. Então, a Kodimuk, ela meio que a gente não vai... Ela não entra nesse... Ela não chega nessa magnitude de Canção Nova, de Novemos, e Paulinas... acho que por causa dessa dificuldade. Na verdade, a Kodimuk, ela surgiu aí mais ou menos usando uma outra área, né, cara? Não a parte de música, digamos, que seriam tocadas dentro da igreja, mas músicas para as pessoas escutarem no dia a dia. Sim, a música alternativa, né? Sim, é o estilo alternativo. Isso. Né? Que aí, tanto que, assim, um dos primeiros CDs que a Kodimuk lançou foi do Cristo Atividade, que era puxado mais pra parte rock and roll, hard rock, assim, que era totalmente diferente do estilo de Agnus Dei, estilo de Padre Jonas, Padre Zezinho. Você já ouviu falar na banda Ruá? Não. Cara, a banda Ruá, o baterista, em 2000, numa nova formação, na volta do Vida Reluz, o baterista tocou nessa banda Ruá. Que nem O Senhor é Rei, pra mim é a melhor versão, é a da banda Ruá. Porque Ele Vive, a melhor versão é a da banda Ruá. Se você tiver a oportunidade, ouve essas duas músicas, mas essas se destacam, mano. Que nem o banda Ruá, eu não conheço, até mesmo porque essas duas músicas que você falou, eu sinceramente, se eu não me engano, eu vim a conhecer o Padre Marcelo Rossi. Ah, sim, é. Entendeu? Assim, eu de Cristo Atividade eu gosto por causa que, assim, são músicas novas, não são músicas, digamos, populares. E assim, eu acredito que boa parte das bandas de rock hoje dentro da Igreja Católica tem uma certa influência também do Cristo Atividade. Não sei, eu não... Acredito, assim, que em questão de frutos, de músicos, Cristo Atividade foi porque daí saiu a Kodimuk. Tem o Heraldo, que é o contrabaixista do banda da Anjo de Resgate e dono da Kodimuk. Saiu o Dunga, saiu o Nelson Correia, beleza. Eu acho nesse sentido. Mas dizer que ela influenciou a música, não passa muito perto, não, velho. Porque até a própria banda Rosas de Saron, eu prefiro a Rosas de Saron de antes do que a de agora, tá ligado? Sim. Mas, Mas não tinha essa influência não, cara. Não, então, tanto que assim, uma das primeiras músicas do Roda de Saron tá gravada no CD do Criatividade. Mas assim, os primeiros CDs lá do Roda de Saron, que é Angústia Suprema, Diante da Cruz. Ah tá, a música que tá gravada dentro do CD do Criatividade do Roda de Saron é a Sangria, que foi gravado depois do primeiro CD do Roda de Saron em 94. Essa música Sangria foi gravada dentro da Criatividade em 90. Eu não vejo que Criatividade tenha revolucionado tanto não, cara. Eu vejo que, tipo assim, a grande relevância da banda Criatividade era essa questão de músicos e cantores e pessoas assim do meio católico, que deram, a Criatividade deu grandes frutos, né? Deu uma gama, mas não chega a ser, sinceramente eu não vejo, por exemplo, Criatividade entrando com Vida Reluz, com Mensagem Brasil, com a banda Canção Nova, no Comunidade Recado, com o cantor Johnny, não tem essa relevância assim, entendeu? Eu tô falando assim, o Criatividade e Codemux influenciaram mais a parte banda rock and roll, entendeu? Não o estilo de música católica, mas a parte rock da Igreja Católica. Eis que um brado de guerra chove. Falando de bandas assim, que revolucionaram, né? Assim, a música católica, né? Vida Reluz foi assim, foi spot de cabeça, né, cara? Porque você tinha toda aquela vocalização maravilhosa, velho. Eu arrisco dizer que é a banda mais estilosa até hoje. Você tem arranjos de contrabaixo ali fazendo seu próprio solo. Não aquela coisa exagerada, não aquela coisa ridícula que muitas vezes acontece por aí, entendeu? Arranjo de bateria. Entenda, uma coisa é o cara chega lá e bater qualquer coisa, entendeu? Era arranjo mesmo, cara. Você tem arranjo de contrabaixo, você tem arranjo de teclado, de bateria, você tem vocais. Cara, banda mais estilosa até hoje. E a banda Mensagem Brasil, que no começo saiu como Mensagem 2000, né? Sim, sim, sim. Ela saiu como Mensagem 2000 e próximo dos... Quando chegou na época do ano 2000, ela passou a ser Mensagem Brasil. Então, assim, cara, essas duas bandas, a banda mais tocou com mais diversamente, assim, em vários estilos, Mensagem Brasil. E a banda que revolucionou a forma com mais relevância, Vida Reluz, cara. É, eu mesmo, eu, assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comprei o primeiro CD do Vida Reluz e, sinceramente, era uma banda que tinha um estilo diferente, sabe? Diferenciado, né? O Mensagem Brasil é a mesma coisa. O Eugênio Jorge cantando com aquele povo lá, pelo amor de Deus, cara. Era... A vocalização é perfeita, cara. Mas você pega Faço Nova Todas as Coisas, cara, que música é aquela, velho? Sabe? Entra com peso de guitarra, tem toque de trombone, de trompete, sei lá, cara. É virado no girar a música. Sim. A música arrebenta, velho. Quando você vai ouvir Ninguém Te Ama, pra mim as versões mais lindas até hoje. Ninguém conseguiu fazer igual, né? Ninguém conseguiu fazer um arranjo melhor do que a banda Mensagem Brasil. Tanto que isso é uma coisa que diferencia, né, uma banda católica ou, de um modo geral, aí de outras bandas, é que, assim, dentro do mesmo CD você encontrava a banda tocando vários estilos, né? Vários estilos. Não, não era tipo, ah, eu toco rock, é só rock, ah, eu toco estilo sertanejo, é só sertanejo, não. Eles, dentro do mesmo CD, eles conseguiam colocar vários estilos ali, de acordo com o que a música pedia, né, cara? E isso era uma das coisas mais... Que mais, assim, digamos, revolucionou a igreja aí. Tanto que, assim, na mesma época que surgiu Vida Reluz e Mensagem Brasil, a Canção Nova tava surgindo com cantores, como Dunga, a própria Adriana também, cantando com a banda Canção Nova, Flavinho, Nelsinho Correia. Uma comunidade que surgiu, que a gente poderia apresentar nesse podcast, é a própria Comunidade Recado, a Comunidade Shalom, né? Sim. A Comunidade Shalom, ela já fazia as suas contribuições, né? Exatamente. O que é legal da Comunidade Recado, na questão de formação, ela caminha junto com a Canção Nova. Sim, certo. Porque além de disponibilizar ótimos materiais, você tem muita referência para entender o que acontece com o músico hoje, né? Sim. Eis que um brado de guerra choveu. Poderia falar agora do Padre Marcelo. Sim, por que não? O Padre Marcelo, ele... Sinceramente, cara, assim, eu já tava começando a frequentar a igreja, já. Cara, e assim, o primeiro CD do Padre Marcelo que eu escutei, que tinha aquela música... Como que é? O Nosso General é Cristo. Essa daí, aquela Posso Pisar Numa Tropa. Os animaizinhos. Essas músicas a gente tá falando lá da década de 70, de 60, 70, uma coisa assim. E o Padre Marcelo trouxe assim à tona. Olha só, antes a gente tinha o Padre Jonas, tinha o Padre Zezinho, o Padre Joãozinho. Com o Padre Marcelo, a gente começou a prestar atenção mais nesses padres que começaram antes do Padre Marcelo. E o Padre Marcelo, ele deu um fôlego para a Igreja Católica. Testa isso. Tem muitos que, né, que entram na questão do mérito, se Padre Marcelo, isso e aquilo, mas a grande verdade é que graças ao Padre Marcelo, os grupos de orações passaram a chamar a atenção. Claro, a série de problemas, né, a questão da renovação, tinha padre que não aceitava. Com o Padre Marcelo, cara, passa a ter assim, um novo incentivo com os movimentos, os grupos de orações, né, para a renovação carismática. Uhum. Que aí, daí a gente começa, aí surge o Padre Zeca. Sim. Que deixou de ser padre depois. A gente ouve falar em Padre Pedimar, Padre Antônio Maria, que é junto com essa galera aí, Vida Reluz, Mensagem Brasil, Banda Missão Nova. E a gente começa a saber quem é Padre Antônio Maria. A gente começa a prestar atenção mais em Padre Pedimar, Padre Fábio. Com o Padre Marcelo, a gente começa a enxergar a igreja de uma forma um pouco mais abrangente, sabe? A gente começa a prestar atenção em outros estilos, em outras pregações, em outras formas. E aí a gente tem um novo boom, assim, né? A gente começa a ouvir falar em bandas como Missionário Shalom, a própria Rosa de Saron, pelo menos assim, ela começa a ter mais destaque, não sei se por causa da nova formação, a banda Bom Pastor, a banda Dom, Toca de Assis, Isa Fernandes, Celina Borges, Hélio Biondini, a própria Anjo de Resgate, que na minha opinião, é onde a gente ouve falar de Mup, onde eu, né, pelo menos, Suri Façanhas, que é da Missionária de Saúde, que é da comunidade Shalom, Ricardo Sá, Canção Nova. Então assim, Padre Marcelo, a gente vê que a renovação, ela começa a dominar a música como um todo. Então assim, nenhum grupo, nenhum cantor saía, ou ele acontecia, ou ele gravava um CD se ele não viesse da renovação. Todos, boa parte, né? A maioria dessa galera tá tudo ligado à renovação. E faltou uma banda aí, cara, que eu até, assim, eu fui em vários shows e acompanhei durante um bom tempo, que é a Banda Dominus. Banda Dominus, cara, é verdade. De Belo Horizonte ali. E assim, que nem na Canção Nova, a Banda Dominus fez, digamos assim, trouxe bastante gente pra Canção Nova. Por quê? Por causa que assim, nas horas de louvor, de... Porque normalmente à noite, assim, quando você ia pra algum acampamento na Canção Nova, toda noite tinha show, então assim, era uma, digamos, a confraternização ali do acampamento. Aham. Uhum. E na sexta-feira, sábado. Assim, normalmente todo dia à noite, assim, tipo, tinha um momento de pregação durante o dia, adoração, missa, tudo. Umas 7, 8 horas da noite começava show. E a banda Dominus, você percebia que assim, o pessoal que tava dentro da Canção Nova interagia mais com a banda. Por causa que a banda Dominus não era só música. Por causa que assim, entrava a banda Dominus pra tocar e tal, e entravam os dançarinos ali pra ensinar você a coreografia daquelas músicas. Foi uma banda também que assim, que quando eu comecei a acompanhar, o jeito deles me impressionou. Mas no começo, meio que você fica assim, olhando meio de lado, tá ligado? Mas aí você... Sim. Em carnaval, pelo menos assim, eu pelo menos tenho isso comigo, né? Carnaval, amigo, carnaval é pegação, carnaval é baixaria, entendeu? Carnaval é o dia do sapinho, tá ligado? E da AIDS e da gravidez. Quando você ouve a letra dos caras, o Léo Rabelo, meu, com aquele... Tem um timbre diferenciado, encaixa bem para aquele estilo de música. E aí você tem peso de guitarra, você tem... Tambor. Caraca, velho, você pira com aquele som, velho. E assim, e o pior é que, tipo, tem bastante música dos caras que o pessoal canta que nem sabe que de onde surgiu. Que nem, por exemplo, a música Exatamente. Cristo Tem Poder. Cristo Tem Poder, é. Que foi uma das... Eles lançaram no terceiro CD deles. E mesmo assim, tipo, tem bastante gente que canta e não sabe. De onde veio. Eis que um brado de guerra se ouviu. Ô Marvelous, o que, que você acha? Católicos devem cantar música evangélica na igreja? Eu não vejo problema nenhum. O problema eu vejo em católico desinformado. Hoje a gente melhorou muito em questões de músicas de adoração. Nossa maior fraqueza era música de adoração. Nós católicos tínhamos música pra tudo, cara. Pra louvor, pra tudo. Mas não tínhamos músicas de adoração. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai cantar música evangélica. A doutrina do católico é diferente da doutrina do evangélico. Tem coisa que nós católicos, tem coisa que a igreja católica não concorda com os evangélicos, e com certeza tem muita coisa que os evangélicos não concordam com a gente. Então assim, se você é desinformado e você vai cantar uma música que você não sabe o que aquela música está dizendo, só porque tem lá adoração, te amo Senhor, e todo o contexto da música você ignora, eu acho que não se tem que cantar. O que eu penso é o seguinte: não é por ser evangélica nem nada, e mais pela mensagem que a música passa, sabe? Tem muita música aí, tem gente que escuta música secular aí e sente a presença de Deus, sabe? Sente uma mensagem legal. Então assim, eu não vejo nenhum problema em tocar a música evangélica, desde que a mensagem passada pela música está dentro do contexto que a Igreja Católica prega. Eis que um brado de guerra se ouviu. Vamos lá então. Agora então a gente vai falar aí alguns cantores que a gente gosta. Não necessariamente, pode ser que tem gente na minha lista que tenha do Marvelous. Então vou começar em Marvelous. Vale. Pode riscar da sua lista aí, se tiver Valmir Alencar. Eu vou de Cantores de Deus. Cantores de Deus, muito bom, hein, cara. A minha próxima da lista aqui é a Comunidade Católica Palavra Viva. Eu vou de Mensagem Brasil. Muito bom, hein. Agora eu vou puxar um pouco pro rock and roll. The Flanders. The Flanders. Isso. Cara, eu vou de Banda Ruá. Agora um cantor aí que eu gosto pra caramba, que é Dunga. Tá, eu vou de Vida Reluz. E a última eu acho que você não conhece, cara. Aí eu quero ver. Uma comunidade, uma banda chamada A Eternal Day. Caraca, Eternal Day é bom, pô. São aqui de Emelino. Isso, exatamente. Eu vou de Celina Borges. Boa, Celina é top, cara. Mas não deixaria de fora também isso aí, de Façanha, Guarda Domes, a Missionário Shalom. Outro que eu não deixaria de fora também, Kelly Patrícia. Toca de Assis. Toca de Assis seria o próximo da minha lista. Ah, é? Yavé. Yavé. Olha aí, Yavé é bom, cara. Esqueci de falar Yavé. Agnus Dei. Vou te falar a verdade, velho. Quem me apresentou Agnus Dei foi você, velho. Então, pega o charme da banda Dom. Eu vou... E faz a play de mar. Boa, muito bom, hein, mano. Então é isso, galera. Aqui embaixo, no site onde você está acompanhando aí o podcast, a gente fez uma playlist com as 20 melhores músicas que a gente acha. Então, essa primeira playlist aí lançada pelo Santo Podcast. Acompanha aí, tá no Spotify também. E também, assim, se você concorda ou discorda de alguma coisa, ou a gente falou alguma coisa que você não tá de acordo, diz pra gente, a gente tá interessado justamente nisso. Tá certo que, né, não sei se você concorda, mas a música católica, ela é muito abrangente, né? Ela é muito abrangente, tem muita coisa. E provavelmente a gente vai falar aí mais sobre música católica, né? Fique à vontade lá, esse é uma parte do site dedicada a vocês mesmo, pra vocês comentarem a respeito. Se quiser, entra no Face lá, chama a gente, entra na página lá do Santo Podcast, e vamos que vamos, galera. Beleza? Então é isso. Fiquem em paz. Um grande abraço. Tamo junto. Fomos. Deus do céu, ele é mais. Acesse www.santopodcast.com.br ou curta nossa página no Facebook www.facebook.com/santopodcast.